um debate internacional. 7 escritórios de arquitetura do Brasil, dos Estados Unidos e do Japão aceitaram o convite para apresentar suas propostas para o novo MIS. A Comissão de Avaliações dos Projetos foi formada por uma equipe multidisciplinar, à época composta por representantes da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, Fundação Roberto Marinho, arquitetos, museólogos e profissionais da cultura. Adriana Hatz, secretária de Cultura, Bel Lobo, Rosa Maria Araújo, presidente do MIS, Hugo Barreto, Fundação Roberto Marinho, Jaime Lerner, James Cathcart, Jordi Pardo, Lúcia Basto, Fundação Roberto Marinho, Magali Cabral, Paulo Henkerhoff e Sérgio Dias.